dias de sol, a risada da tia, meu maior farol. Na mesa cheia histórias pra contar, a vida com ela eu quero sempre lembrar. Oh tia, onde você está? Sua falta me abraça, não consigo evitar. Nos meus sonhos você vem me visitar. Te amo tanto, não posso deixar de amar. Na casa minha mãe faz café, meu irmão brincando, tudo é tão pé no chão. Mas a saudade aperta e eu fico a pensar em cada momento que não posso mais tocar. Oh tia, onde você está? Sua falta me abraça, não consigo evitar. Nos meus sonhos você vem me visitar. Te amo tanto, não posso deixar de amar. O gato dormindo ao meu lado me faz lembrar do seu jeito encantado. Cada segundo é um presente a guardar e eu prometo sempre aproveitar. Oh tia, onde você está? Sua falta me abraça, não consigo evitar. Nos meus sonhos você vem me visitar. Te amo tanto, não posso deixar de amar. Então eu sigo levando você aqui no meu coração, sempre existir. A vida é breve, quero valorizar cada momento, cada riso, cada mar. Espero que tenha tocado o seu coração. Se precisar de ajuste, é minha visão. Então eu sigo levando você aqui. No meu coração, sempre estou em pé no chi. A vida é breve, quero valorizar cada momento, cada riso, cada mar. Espero que tenha tocado seu coração. Se precisar de ajustes, é só me avisar.